Entrevista histórica. A voz dos personagens que escrevem a história. Eu estou aqui com Leandro Narlock, jornalista e escritor, autor do livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, publicado em 2009 pela editora Leia. Leandro, se apresenta para os nossos ouvintes falando quem você é, de onde você veio, onde você já trabalhou, revistas, publicações. Opa, claro. Oi, pessoal. Sou Leandro. Gabriel, tudo bem? Beleza. Bom, eu sou jornalista, gente. Me formei faz uns 7 anos. Fiz Federal do Paraná. E desde então eu trabalhei em São Paulo. Trabalhei na Super Interessante, muito tempo, revista ótima, que eu adoro. Trabalhei também na Veja, como repórter de ciência e de história. E antes disso tudo, numa revista chamada Aventuras na História, que é uma das primeiras revistas de história que tiveram no Brasil nessa onda recente. E lá eu tive a ideia de escrever esse livro. É, Aventuras na História, que é muito querida, e eu acredito que todos os nossos ouvintes todos conhecem, apesar de ser a mais desconhecida dessa lista que você passou. É, exatamente. Mas sobre o livro mesmo, Leandro, como é que surgiu essa ideia? Explica pra gente, assim, de uma maneira condensada, o que que é o livro? O que que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil? Assim, eu comecei a perceber nessa época que muito daquilo que a gente aprendia na escola, nas aulas de história, era parte da verdade, ou era mentira. Aquela história que eu aprendi, ela sempre pareceu uma fábula, um esquema de bons contra maus. Quer dizer, tinha sempre o rico, o poderoso, a grande potência, que era sempre o personagem do mal, que só ferrava o Brasil, e os personagens que só apanhavam, só obedeciam, no caso, os índios e os negros, né? Uhum. Eu comecei a ver que na história nem sempre foi assim. Eu tive acesso a pesquisas novas dessa nova onda da história do Brasil que está tendo faz uns 10, 20 anos. Tem gente que chama de a nova história do Brasil até. Quer dizer, os pesquisadores estão vendo que a influência indígena nas relações e a influência negra foi tão importante quanto a europeia. Na África, por exemplo, ali existia quilombos, existia reinos riquíssimos que vendiam escravos. E o Zumbi mesmo, muita gente fala que ele tinha escravos, o que para a época dele era super normal, assim como um senhor de engenho também achava normal ter escravos, né? E muitas dessas coisas incomodavam as pessoas, né? Pensei, pô, então vou fazer um livro só incomodando, um livro para incomodar, para irritar o maior número possível de pessoas. Eu tenho certeza que você incomodou demais os nacionalistas, patriotas, com certeza estão incomodadíssimos. Isso é outro ponto também, né? Que a história do Brasil, muitas vezes, ela é feita para alimentar nosso patriotismo, nosso narcisismo, né? Então eu fui atrás de alguns heróis, assim, como por exemplo o Santos Dumont, falando que de jeito nenhum ele inventou o avião. Não, mas conta pra gente antes essa história do zumbi que você estava falando, porque as pessoas falam, às vezes até pregam, eu diria, que o zumbi tinha o quilombo dos Palmares, que era uma sociedade igualitária, o que não faz muito sentido, já que lá na África mesmo, o sistema das tribos tinha os seus reis, que eram venerados e tudo mais, né? Da onde surgiu essa mente igualitária do zumbi? Isso, assim, nos anos 70, mais ou menos em 1970, nessa época, os historiadores influenciados pelo marxismo, né, pela luta comunista, eles meio que implantaram aquele sistema na história do Brasil. Quer dizer, antes de ir pesquisar a história do país, eles já tinham uma ideia na cabeça, né? A ideia de luta de classes. O que fizeram foi tentar encaixar a força, essa ideia, no zumbi. O zumbi virou o quilombo de Palmares, virou assim um lugar perfeito, em que eles plantavam diversas comidas, né? Não era uma monocultura como fora dali. As pessoas trabalhavam todas de igual para igual, o zumbi era um líder justo. Isso tudo é imaginação, porque não se sabe se foi assim ou se não foi. O que se sabe é o Quilombo de Palmares é uma comunidade negra do século XVII. Nessa época é impossível, a gente pode falar, que eles pensarem em igualdade. Ninguém naquela época pensava que os seres humanos eram iguais entre si, né? E tem relatos dos capitães holandeses que lutaram contra Palmares, contando que quando o Zumbi e o Ganga Zumba passavam, né, o Ganga Zumba é o tio dele, né, o antecessor do Zumbi, quando eles passavam, as pessoas se ajoelhavam, admiradas, e faziam cumprimentos de súditos mesmo, né? Uhum. Tem relatos dizendo que eles atacavam os vilarejos vizinhos para conseguir escravos para si próprios. Isso assim é super normal e não tem porque as pessoas esconderem isso, né? Porque o legal é só mostrar, olha, o Zumbi não era um personagem, não era um líder comunista, né? Ele era um líder do século XVII. Agora, quando a gente fez aqui no podcast Visão Histórica um episódio, foi nosso episódio piloto, inclusive, bem tranquilo assim, bem curtinho, bem de leve, falando sobre a Revolta dos Malês, a gente foi chutado por todos os lados, assim, falaram que a gente fazia apologia, escravidão e tudo mais. Ah, é? Com certeza esse fato aí gerou muita acusação de racismo desse tipo, né? Racismo não, muita gente ficou brava, né? Pô, você tá contra os negros? Mas é o contrário, né? Quer dizer, ser contra os negros é acreditar que eles, na história do Brasil, eles só apanhavam e só obedeciam. Na verdade, eles tinham muito mais poder que isso, né? Eles conseguiam, com algum limite, traçar estratégias, né? Com algum limite que a escravidão impunha, eles conseguiam traçar estratégias, conseguiam impor a sua vontade de algum jeito, né? Uhum. E mesma coisa com os índios, assim, os portugueses chegavam no Brasil famintos, doentes, fracos, chegavam em dezenas de pessoas e de repente encontravam milhares de índios. Eles tiveram que obedecer muito aos índios para poder se fincar por aqui, né? Tudo isso é contado na história, assim, de uma maneira quase semi-mitológica, né? Às vezes. Quer dizer, às vezes não, quase sempre. Né? Exatamente. E fica mais interessante, né? Muita gente fala que o meu livro ele destrói mitos, né? E isso eu acho meio chato às vezes, porque parece que eu tô tirando o brilho da história, sabe? Mas é o contrário, né? É só ver como ela é mais interessante mesmo. Por exemplo, você falou da Revolta dos Malês, que é um episódio excelente, né? Os negros liam ao Corão, comprava-se muito ao Corão na Bahia naquela época. E eles pregavam o fim da escravidão de si próprios, né? E a escravidão dos não muçulmanos. É uma coisa que é impensável hoje em dia, né? Quem vai imaginar que tinha negros muçulmanos na Bahia? É muito mais curioso, né? O legal, quando a gente fez esse episódio, o comentário o mais recorrente, assim, era: puxa, nunca ouvi falar disso. Não imaginava que isso pudesse acontecer. Mas agora, voltando a falar sobre o livro, um outro capítulo que eu achei interessantíssimo, o Aleijadinho, ele passou a produzir mais depois que ele morreu, é isso mesmo? Pois é, eu digo que existe a máfia do Aleijadinho. Não dá pra dizer que o pessoal faz isso de má fé, né, mas o que acontece é que um crítico, um colecionador de Aleijadinho, ou de obras do barroco mineiro, ele pega uma obra anônima, como todas as obras da época, né, que nenhuma tinha assinatura, daí ele leva essa obra para um crítico, e esse crítico dá um laudo de autenticidade, dizendo que é um Aleijadinho, assim, taran, em três passos, surge um novo Aleijadinho. E assim a gente tem exposições até hoje, né, com obras inéditas do Aleijadinho, né? Pois é, rapaz, e até em Itu, aqui em São Paulo, tava tendo uma exposição de obras inéditas dele, no Rio de Janeiro a mesma exposição tinha ido pra lá antes, quer dizer, elas são inéditas porque elas só agora elas ganharam esse aval de essa grife, né, mas são obras antigas. Claro, né? Mas o interessante é que nos anos 60 tinha 160 obras atribuídas a ele. Hoje são mais de 400. O Aleijadinho, mesmo depois de morto, produz muito. Em outra escala, o que aconteceu com ele é o mesmo que acontece hoje com o Luiz Fernando Veríssimo e a internet, né, cara? O milagre da multiplicação das obras. Tudo atribuído a ele, né? Exatamente. Agora, você falou no começo da entrevista, eu até te dei uma cortada, porque eu acho que isso é muito chocante, à primeira vista, assim, pro ouvinte desavisado. O Santos Dumont não inventou o avião? Pois não, é um absurdo, Deixa eu te falar antes. Uhum. Por favor, desculpa te interromper. Mas, tô dando uma de Jô Soares fã agora, né? eu cursei o ginásio na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Alberto Santos Dumont. Ah, é? aqui em Ribeirão Preto, sim. E lá tinha, né, uma imagem gigante do Santos Dumont e tinha o 14 bis, cara. E eu nunca achei aquilo parecido com um avião. Pois é, exatamente. Quando eu vi isso no seu livro, eu falei, ah, agora isso faz sentido. Explica pro pessoal o que aconteceu. Não, o 14 bis, ele chegou a uma altura máxima de 6 metros. O 14 bis não voava, ele dava pulinhos. Ele voou 3 vezes só, na terceira ele tombou pro lado, quebrou a asa. Imagine você naquele momento dentro daquele avião. Você ali há meses e meses tentando fazer ele voar e na terceira tentativa ele quebra a asa e se despedaça. O que vem pela sua cabeça? Esse avião não voa. É mais uma galinha gigante, né? É, exatamente. Até apelidaram de pato, né? Os franceses apelidaram o avião dele de pato. Até assim surgiu um estilo de avião chamado canard, né? Que é pato em francês, que tem até uma semelhança com o avião do Santos Dumont. Mas a questão é a seguinte, o que eu digo é, olha, ele foi grande, o Santos Dumont foi um grande inventor, a gente deve sim ter orgulho dele, porque ele foi um grande balonista. Mas aviões de asas planas, aí acho que tem que ter maturidade de nós brasileiros para admitir que não, que os irmãos Wright voaram antes, voaram mais, voaram muito melhor que o Santos Dumont. É, 2 anos antes eles voaram 40 quilômetros, num único voo. É, quer dizer, não dá pra gente, isso é muita coisa de país provinciano ficar insistindo nesses heróis falsos, né? Melhor abrir mão de uma vez e falar tudo bem, foram os irmãos Wright. É, essa questão aí de muita gente fala que, ah, tinha testemunhas, não tinham testemunhas, mas eles já tinham a patente, né? Antes do Santos Dumont fazer um teste, né? É, e teve a patente, a patente, ela não é exatamente do avião, e de alguns mecanismos dele, mas na patente eles desenham o avião. Quer dizer, ele estava desenhado já fazia 2 ou 3 anos antes do 14 bis. Teve testemunha, sim, muita gente fala, ah, porque o avião, os voos dos irmãos americanos não tiveram testemunhas. Teve várias testemunhas, várias pessoas escreveram sobre aquilo. É, também falam que eles usavam uma catapulta, para ajudar no voo. E isso não é um voo independente, né, já que precisa de um elemento externo. Na verdade, eles usavam só para facilitar, para não precisar usar um trilho muito comprido. Mas se alguém exigisse que fosse sem catapulta, eles rapidinho tiravam o trilho e conseguiam fazer o avião voar do mesmo jeito. Os franceses, quando eles conheceram os irmãos Wright, em 1908, eles automaticamente se esqueceram do Santos Dumont. O Santos Dumont, ninguém mais se lembrou dele depois, ele se mudou para Normandia, se não me engano, para ali pro litoral norte da França, e depois foi pro único país que as pessoas ainda acreditavam nele, o Brasil. É, se você pesquisar em qualquer fonte externa quem inventou o avião, a resposta é uma só, né? É, e não é só nos Estados Unidos, né? Na Alemanha, na França, na Inglaterra, todo mundo sabe que foram os irmãos Wright. Eu gostei desse argumento aí que o pessoal usava, eu não sabia disso, da catapulta, que se tem uma catapulta, não é aviação, porque isso desclassifica os caças americanos como aviões, porque eles decolam dos porta-aviões com catapulta. É mesmo. É o mesmo esquema, né? Porque como o porta-aviões é muito curtinho, você precisa fazer chegar em uma velocidade muito rápida, né? Uhum. E deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fez aqui também o podcast Visão Histórica sobre a Guerra do Paraguai, sim, a gente discutiu muito mais sobre a historiografia e as alterações que teve, né, no modo de escrever a história do que sobre a guerra em si. Você acha que a história hoje é melhor escrita do que era escrita antigamente, no Brasil especificamente? Ou você acha que a história hoje é a história errada daqui 50 anos? Como é que você enxerga isso? Bom, como uma ciência, a história nunca tem consenso, né? Quer dizer, a gente nunca pode ter consenso de que o aquecimento global existe, ou que a Terra é redonda. Tá? Quer dizer, a ciência sempre muda, sempre vai mudar, e a gente não pode ter dogmas na ciência, né? Isso é coisa de religião. Mas eu acho que a história hoje ela está muito bem contada. Tem até gente que fala pela primeira vez que ela está sendo muito bem contada. É, não tanto porque por essas novas versões, mas por estar atento que essa é mais uma versão, né? Quer dizer, as pessoas elas conseguem olhar para a historiografia anterior e relacionar, bom, isso aqui era uma época em que as pessoas eram muito polarizadas politicamente, então isso aqui era um produto de um pensamento político aplicado à história, né? E hoje os historiadores estão um pouco mais atentos a isso. Não são todos, claro, mas tem muitos bons historiadores hoje em dia. Você acha que o seu livro serve como uma ponte entre o entusiasta leigo que gosta de história, mas ele não tem aquele, vamos dizer assim, eu não tenho outra palavra pra isso, ele não tem saco pra ler estudos acadêmicos. Você foi atrás, quantas fontes você pesquisou? 120 fontes. 120 fontes, então, você acha que o seu livro serve como uma ponte entre essa pessoa interessada, mas que não tenha o saco, né, vamos colocar assim, entre aspas, pra ir atrás desse estudo? Não, totalmente, acho que não só eu, né, mas o Laurentino Gomes também, o Eduardo Bueno. Quer dizer, muita gente fala, mas isso aí não é a área de vocês, falar, você é jornalista sobre história. Não, essa é a nossa área, sim. A nossa especialidade é comunicar-se com as pessoas, né? É levar novidades às pessoas. Eu acho que isso também é um reflexo dessa nova história do Brasil, sabe? Ela não está tão politizada quanto antes, não está tão moralista, tão ranzinza, né? Quanto antigamente. Hoje ela está mais divertida, até a gente pode dizer. Uhum. E os jornalistas estão sabendo explorar isso muito bem, né? O público mesmo está indo atrás dessa descoberta, né? Uhum. O seu livro, ele ficou no top 10 dos mais vendidos do Brasil, né? Tá, ainda tá, vai completar um ano. E no momento você está trabalhando em algum lugar ou está vivendo de fama? Não, tô em casa sem fazer nada. Ele tá sentado em cima de uma pilha de livros. Eu acabei de ter filho, cara. E meu filho tá com um mês. Daí eu tô super ajudando minha mulher aqui. É o meu cargo atual. Trabalho suficiente, né? É. Só pra finalizar aqui, então, pra esclarecer, né, pras pessoas que tem gente que mesmo explicando ainda acha ruim, né? Quando você fala alguma coisa que elas não conseguem compreender muito bem ou que elas não aceitam. A gente não tá aqui discutindo a estrutura da sociedade na época desses personagens que a gente citou, mas é bom a gente dizer que isso não é um fenômeno brasileiro, né? A história em todo mundo, desde os tempos mais remotos, ela tem essa, vamos dizer, necessidade de criar os heróis e mitificar as coisas. É verdade. A história, ela é tão livre da ideologia política quanto o Estado é livre da religião nos séculos anteriores, né? É verdade. E é tanto aquela história tem a famosa história da saia escocesa, né? Que é uma tradição, todo mundo fala que é uma tradição milenar, mas tem até aquele livro A Invenção das Tradições, mostrando que ela é recente, ela é uma invenção bem recente, assim, não foi uma tradição construída mesmo, né? Mas acho que tudo bem a gente ter os mitos, né? Não tem nenhum problema ter esse brilho a mais na história do Brasil e na história dos outros países. O só é ruim quando isso vira um motivo político, quando se começa a fazer política pública em cima dessa história mal contada, né? Mas agora eu tô preparando um livro com um amigo meu, que é meio que uma continuação desse, que é o Guia Politicamente Incorreto da América Latina. E é interessante, eu tô estudando os astecas e os incas, que na historiografia está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Eles estão percebendo que os espanhóis tiveram que negociar muito com os índios. As cartas para os reis espanhóis, eles contavam que mandavam em todo mundo, que batiam em todo mundo, matavam, eram os grandes senhores. Mas, na verdade, aqui na realidade, eles tinham que negociar muito, eles tinham que obedecer até alguns líderes indígenas. Não é um fenômeno daqui, né, cara? Não é um fenômeno nacional. Isso existe em todo mundo desde sempre. Exatamente. Tem até aquele livro Império, do Neil Ferguson, que eu recomendo para todo mundo. É uma ótima leitura. Ele mostra que o Império Britânico, todo mundo fala que é do mal e tal, foi ótimo pro mundo todo durante o século XIX. Se não fosse o Império Britânico, os lugares iam estar muito pior hoje em dia. Há quem diga que se não fosse o Collor, a economia ia estar um lixo hoje, né, cara? Pois é, até pensei em escrever sobre isso, mas, enfim, vamos. Aí é controverso demais, né? Eu agradeço então, Leandro, pela sua presença. Eu falei aqui com o Leandro Narlock, jornalista, escritor, autor do livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, publicado em 2009 pela editora Leia. Eu ia te perguntar, Leandro, a respeito de novos trabalhos, mas você já falou. Uhum. Então eu só tenho a agradecer, cara, o tempo que você dedicou aqui pra gente. Tá ótimo, gente. Obrigado mesmo a vocês. Que e isso. A gente aguarda que quando você lançar essa próxima obra, você venha aqui falar com a gente também. Opa, beleza. Tá ótimo. Bom, pros ouvintes, espero que leiam o livro, se quiser comentar, o meu e-mail tá nas primeiras páginas do livro. Tá, beleza, a gente vai colocar no post desse episódio do Entrevista Histórica também um link pro site oficial do livro. Vocês ouvintes podem entrar lá, tem a sinopse, tem a sessão para você entrar em contato com o Leandro, tem até um capítulo do livro disponível para vocês lerem online. E, Leandro, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tá ótimo, gente, obrigado, falou, até mais, tchau.